ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Chip Tuning aqui no canal Onda Antena Web. Edição para terça-feira, 20 de maio de 2014. A edição de hoje traz-nos 4 temas distintos. Eu acho que vão gostar da seleção que eu hoje fiz para esta edição do nosso Chip Tuning, mais uma vez de artistas variados. Animal Style, por exemplo, trazem-nos Arps and Arcs, Arpas e Arcos. Os Diz Yesks vão-nos trazer SSS, uma música, enfim, algo, enfim, vão ver, é um eletrónico experimental com 8 bits como base. Os Yesney vão-nos trazer Wired, enquanto que vamos acabar ao som dançando dos Chinan, música chama-se Amber Jam. É com este ritmo dançante que vamos terminar mais uma edição do nosso Chip Tuning. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Daqui a um bocadinho chega mais uma edição das Rapidinhas da Brasa. Fique bem ouvinte, um forte abraço para si e muito obrigado pela preferência. Vamos à música então com Arps and Arms, aliás, Arps and Arcs dos Animal Style. Até amanhã! Canal 1.